quilo. É o passo 3 aqui. Solo, TAM 3895, pushback, sonamento, portão 2. TAM 3895 no 2, autorizado, reporta táxi. Autorizado, chamando para o táxi, 3895. O meu Alfa Eco Fox Transcop. Prossiga. Autorizado, Recife, nível 270, via Peruísque 58. Decola da pista 1-7, com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5454 no transponder. Para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre em 1-8 decimal meia dúzia. Só me confirma o POB, já possui? POB 05. Transferindo agora a torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Boa tarde, 76740, livrou. 76740, boa, taxi avião Alfa Juliette 10 é o portão. Alfa Juliette, portão 10, 76740. Controle Salvador, bom dia, trip 5220, transfere cruzando 150 para 1110. 5220, identifique, desse mantém o 050, chegada a mão. 050 para a mão, 5220. Chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. 5133, boa. Boa. LOTAN 38900, pronto para o táxi, temos a bordo 160, alternado Galeão, autonomia de 4 horas. 3895, taxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste 1021, bom voo. 1021, autorizado via Índia Alfa, ponto de espera, no ponto de espera, pista 10, Torre 108, meia dúzia, tanto é isso. 895, obrigado. Pico 220, desça 2000 pés, ajuste no 021, autorizada final no 0. 5220, continue, senhor. Pico 5220, descer e manter 2000 pés, ajuste no 021, autorizada final no 0. 2000 pés com 1021, autorizado, Pico 5220, obrigado, senhor. Solo Salvador, bom dia ainda, TAM 3191. TAM 3191, bom dia, informação em curso a Papá, Galeão 360, pronto, copo? Pronto. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5446 no transpondo. Tá 3191 no 360, tá autorizado o Galeão, da El Leda, direto Bridge, a Pêndulo 10, com primeira curva direita, controle 1208 e o transporte 5446, vai escutar a informação Papá agora. Afirmativo na informação Papá, apenas a mudança da frequência da torre, agora em 118 decimal meia dúzia, o TAM 3191. Obrigado, 118 meia dúzia é a torre agora, obrigado. Portal meia dúzia, chama pronto para o inspecionamento, TAM 3191. Chamará, 319. Controle Salvador, bom dia novamente, Altan 3895. Bom dia, 3895. Contato radar sobre nível 340, Cidadael. Atenção nível 340 restrito, melhor, 340 final. É, pode curvar direito voo Adael, senhor? Livre. Autorizado voo Adael, graças a 3895, obrigado. Confirme, é proa. Nós estamos na 120 para interceptar o curso do LOC. 75728, bom dia, informação Papá, confere. Recife, autorizado nível 350, via Peruísque 58. Na cola da 120 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120.8 e aciona 5467 no 2 pontos. Autorizado Recife 350, decola da 10 curva esquerda, Fucaru, da 258 Recife, 120.8 é o controle, o transporte 5467, 727, posição número 1 ou não? Correto, no 11, chama pronto para o espectacionamento, é 75728. Chamaremos, obrigado. A 12 milhas, 2. Paulo, tá 3191 com estacionamento. Tá 3191 no 612 autorizado, reporta ataque. Reporta lá 3191. Estou. 5120. Agora 118.6 com pouso. 118.6, obrigado. Controle TAN 3895, pode voar na Pro de Leda? Livre. Voando Leda, obrigado, senhor. Alfa Salvador, gol 1777, gate 5, pushback, acionamento. O 1777, só um instantinho pra iniciar no 5. O Airbus da TAM finalizando o push 612 e vai estar com a retaguarda na minha escuta aguardando. Vai escuta, bom, 777. Confirmando pro gol 777, a hora que ele passar a retaguarda aí, tá autorizado? Afirmativo, após o táxi da aeronave da TAM passar a retaguarda, autorizado, pushback na manhã, reporta táxi, o gol no 777. Enter, gol no 777. Salo, boa tarde, Trip 5220, livrando, você escuta. Trip 5220, boa tarde, Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, 5220. No próximo para o táxi com 165 a bordo, 3:40, alternando Campinas. Táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, decimal 612, o ajuste no 021, um bom voo, tanto 3191. 1021, está autorizado o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa 386, obrigado, uma boa tarde. Salvador, bom dia, 3216, informação tapada, atendendo o 0, restrito. Gente, o 3216, desce ao 050, chegada na Mari. Desce ao 050 na Mari, 3216. Trolley, bom dia, Papá Romeu Alfred Fox. Boa, Papá Romeu Alfred Fox, sobe ao nível 270, contato radar já estabelecido, saída pública. Ó, meu Alfa Fox 7. Solo, Gol 1777, está pronto para o táxi com 157 a bordo, 2 horas e 46 minutos de autonomia, alterna com 5. É, 57 ou 157, tudo bem? 157, 157. 157, copiado, táxi em frente, Índia e Alfa, teu ponto de espera está no 0, ponto de espera 218.6, com ajuste no 021 no bom voo. Frente, táxi autorizado em frente, até o ponto de espera da 10, Gol 777. Controle Salvador, o TAM 3191, passa 1500 da El. 91, contato radar na decolagem, fui mantendo 360 após 2000 direto vivo. 2000 lenda, 3191. Deus no meio. Prossiga. Está efetuando algum desvio à esquerda? Não, ah, ok, já está na. Já está livre de informação na Perditap, confirma. Aceita pro antigo, né? Pro 055, 055, 46, está localizado, são 32 no meio. Sendo para 2 mil pés, com 1021 no altímetro. Dois mil com 0021 no altímetro. Bom dia, 0721. Web 6721, bom dia. Sinificação desse mantenha 050, autorizado em chegada Mari. 050, autorizado chegada Mari, 6721. Salvador, Bono 777. 777, contato radar decolagem, tudo mantendo 340, 2000, direto Leda. Já cruzou 2000, direto Leda. Confirmo, Leda. Direto Leda, Bono 777. Controle Salvador, boa tarde, voo 1754, da Papada. 174, boa tarde, identifique se se mantém o 060 autorizado na chegada Mari. Mexico, 10 para 060, chegada Mari, gol 1754. Alfa Eco Fox, passa 180. Alfa Eco Fox, chame Recife 2000.